Quem tem um ente querido no leito de um hospital, querendo sobreviver em fase terminal, já foi diagnosticado que ele não vai resistir. Só aí entendemos, Marta e Maria, chame o mestre pra vir aqui. Só Deus pra fazer milagres, e eu me coloco na posição que debaixo da sua sombra minha sombra tem a unção pra expulsar a enfermidade quando eu chegar no lugar e onde o ambiente estiver triste, todos possam se alegrar. A sombra de Pedro tinha unção, quem chegava enfermo saía são. Debaixo da sua sombra, minha sombra tem a unção.